recebi o desejo que você tem de me provar. E o que te impede de estar feliz? Ainda é cedo pra dizer adeus. Vejo você distante em um mundo paralelo ao meu. E nem sei se os seus planos ainda são mesmos que os meus. E o que te impede de estar aqui pra não passar da hora de dizer que sim? É nesse medo, vem correndo me chamar de amor. Seus planos a